tocar demais, hein? Vem comigo. Eu era apenas eu, nada demais. Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Eu olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi. Rafaela Vieira, aquele beijão. Eu era apenas eu, nada demais. Chorava enquanto meu coração me escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Eu olhava igual sorriso de criança, esperando presente de Natal. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos peça e poesia, outono e ventania, vai carioca. Piano e melodia, filme e pipoca.